Este é um áudio de reprogramação mental, criado para ser ouvido à noite, em um momento de recolhimento e descanso. Escolha um local confortável e seguro, onde você possa se deitar e permitir que o corpo relaxe naturalmente. Você não precisa se concentrar. Não precisa acompanhar cada palavra e não precisa fazer esforço algum. Se o sono chegar em qualquer momento, permita-se dormir. E se você permanecer acordado por um tempo, isso também está perfeitamente bem. Nada aqui exige controle. Nada força relaxamento. Este áudio apenas convida o seu corpo e a sua mente a entrarem no próprio ritmo em um estado de descanso seguro. E agora, quando estiver confortável, permita-se começar. Agora, você pode diminuir o ritmo. Este momento não pede respostas, não pede decisões, não pede esforço, apenas presença. Se for confortado, permita que os olhos se fechem ou que o olhar simplesmente descanse. E deixe o corpo se acomodar, como se estivesse sendo gentilmente recebido pela noite. Nada precisa ser ajustado. Nada precisa ser entendido. Leve a atenção para a respiração, sem tentar conduzi-la. Apenas perceba o ar entrando e saindo. A cada expiração, o corpo pode afundar um pouco mais, como se estivesse sendo apoiado, sustentado. Os ombros cedem, o rosto suaviza, o maxilar se solta. O relaxamento desce pelo pescoço, pelos braços até as mãos. O peito desacelera, as costas se acomodam, o abdômen relaxa. As pernas ficam mais pesadas, agradavelmente pesadas, e os pés descansam. O corpo entende que já pode repousar. À medida que o corpo descansa, a mente não precisa se manter ativa. Pensamentos podem surgir, fragmentos do dia, imagens, palavras, e você não precisa afastá-los nem acompanhá-los. Eles podem simplesmente passar, como sons distantes que vão ficando cada vez mais baixos. Entre um pensamento e outro, existe um pequeno espaço. E esse espaço é silêncio. Talvez você perceba esses intervalos aumentando. A mente ficando mais espaçosa, menos cheia, e isso acontece sozinho, sem esforço. agora, permita-se entrar em silêncio. Não como ausência, mas como presença viva. O silêncio não é vazio. Ele é acolhedor. Ele é estável. Ele sustenta. No silêncio, nada exige atenção. Nada disputa espaço. Nada precisa ser resolvido. É como entrar em um templo interno, onde tudo é simples, calmo, seguro. Nesse silêncio, a consciência descansa. O corpo descansa. O coração descansa. Você não precisa buscar nada aqui. Apenas permanecer. Ou até mesmo adormecer. Talvez você perceba agora uma sensação de espaço interno. Como se houvesse mais ar por dentro, mais calma, mais distância entre você e os pensamentos. Esse silêncio pode ser reconhecido sempre que você desacelera. Sempre que solta a necessidade de entender. Silêncio é descanso. E cada vez que você permite esse silêncio, o corpo aprende, a mente aprende que é seguro relaxar. Agora, não há mais nada a ouvir. As palavras podem se tornar apenas sons distantes ou desaparecer completamente. Você não precisa acompanhar este áudio. Não precisa lembrar de nada. Se o sono já estiver chegando, permita. Se ele já estiver aí, não é necessário fazer nada. Silêncio. Descanso profundo, natural, tranquilo. Enquanto você descansa, o seu corpo continua cuidando de tudo. A respiração segue. O coração segue de forma tranquila e segura. Você não precisa vigiar, não precisa se proteger. Tudo está em ordem agora. Permaneça nesse descanso pelo tempo que for necessário. E quando despertar, no momento natural, leve com você essa sensação de calma, de segurança e de estabilidade.